É pênalti a favor do Vasco. Vamos chegar aos 14 minutos deste segundo tempo. Romário se ajeita para a cobrança, ele contra Sérgio, autoriza Márcio Rezende, vai partir o baixinho, tá aí o Romário. Romário contra Sérgio, 3 a 0 Palmeiras, partiu Romário, bateu, segundo tempo, bateu firme na bola o baixinho, Sérgio foi na direção certa, não deu tempo para ele, o Vasco diminui, 3 para o Palmeiras, 1 para o Vasco vai para cima, 3 Palmeiras, 1 Vasco, gol de Romário, tem muito jogo pela frente, muitas emoções ainda na decisão da Mercosul.